desastre e eu continuo imperfeito. Foi muito ruso e o prazo venceu e eu não aceito. Não vou cruzar o meu braço e fazer nada a respeito. Eu vou gritar do meu peito que se eu voar, não vou voltar não. E se um dia uma terra me for voar, não vou voltar não. Se eu voar, não vou voltar não. E se um dia uma terra me for voar, não vou voltar não. Eu não vou não. Derdam, derdam, derdam, derdam. Não vou não. Finjo não ter mais pescoço. Nunca mais olhei pra baixo e enxerguei fundo do poço. Esperei pelo momento e eu agarrei com gosto. Saí puxado igual um balde, nunca mais desço de novo. Acha que eu falo de carreira? Então mano, muita calma, que eu tô falando da cabeça, da pureza da alma. Eu acabei de começar, mas já peço que abram alas. Vou sentar no meu lugar, minha cadeira já tá guardada. Só trequei tipo fly, odor de dance, eu entendo. Como eu vou chegar lá em cima se essa porra eu não começo? Vou provar meu caminho, pé descalço no deserto. Me chamavam de pirata, um capitão, pois eu lidero. E o que cê vai fazer? O que cê vai fazer? Esperar cair do céu? Um milagre pra você? O que cê vai fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mano, para de falar essas merda e vai fazer acontecer. Imagina viver só de sorrisos, deve dar até dor nos lábios. Mas o sábio não é quem pensa, é quem vive e aprende. Então eu cheguei longe via inveja de frente. Eles têm vazio na dispensa, mas muito ódio na mente. Tem gente que não quer trabalhar, mas ama odiar a gente. Mas olha só, seu ódio já tá normal. E cê deseja que eu quebre a perna? A vida é teatral, então eu inverto essa merda. Fazendo acontecer tudo que cê não quis. Essa é minha